en las nalgas de Mandarín. The Nice Guys, já viram? Não, não, mas é pá, tem boas referências. Não vi, vi o trailer. Sim, o trailer tinha um bom aspecto, mas não vi. Pronto, então vou-vos falar deste novo filme do Shane Black com o Russell Crowe e o Ryan Gosling, The Nice Guys, em português, surpreendentemente chama-se Bons Rapazes. A sério? Quem diria? Esse gajo tem muita imaginação. Não, esses gajos estão sempre um passo à frente. E isto é sobre uma parelha de investigadores privados nos anos 70 que vão investigar a morte de uma atriz porno. Pronto, isso é a premissa base. E um é assim mais abrutalhado, que é o Russell das Cruzes, e o outro mais tropeção e mais parvalhão, que é o Ryan Gosling. Epá, é um good cop, bad cop. É um bocado assim, a ideia é essa mesmo, de parelha, porque pronto, já vem também do que o Shane Black tem feito, não só como realizador, mas também como argumentista. Epá, e o gajo faz aqui um daqueles filmes que já não se vêem hoje e já tinha feito com o Kiss Kiss Bang Bang, que epá, é um filme à arma mortífera, e é um filme que já não existe, nem tem lugar nos dias de hoje, porque é, para além de ser um filme engraçado, que tem um bom argumento, epá, é um filme que não tem medo de ser mal criado, de caralhadas, daquela violência ao disparate, com armas, com miúdos pequenos lá pelo meio. Depois já há sempre uma personagem que tem uma filha, e a filha acompanha sempre para todo lado. Já acontecia isso, não sei se se lembram do Fúria do Último Escoteiro, também metia para lá a miúda, e não tenho certeza se o Kiss Bang Bang também metia algum miúdo. Epá, mas é um filme que, apesar de não ser nada novo, acaba por ser uma lufada de ar fresco do caraças. E este Shane Black realmente de vez em quando traz-nos isto. E isto é o que o gajo faz melhor. Sim, é o estilo dele, é o género dele, é esse. Os buddy... Epá, e estes filmes de buddy cops, pá, fazem uma falta do caraças. Pelo menos eu sinto isso. Pois fazem. Um ou dois ou três por ano não se perdia nada. Não sei qual é a vossa opinião. E pá, e são bons. E é um filme que consegue ser muito descontraído do início ao fim. Não esquecer a sua história, não esquecer as personagens. Se o gajo quiser agora, pode continuar, porque tem aqui uma mini franchise. Não sei se ele não deve fazer isso. Não fez isso com o Kiss Kiss Bang Bang. Também é um filmaço de caraças, com uma dupla que também resultou muito bem na altura. Não sei se lembram. Sim. Que era o Downey Jr. e o Val Kilmer. Depois eles falavam para a câmara. O Val Kilmer depois engordou muito, por isso. Sim, ele depois ficou deformado. Mas é pá, mas o gajo consegue realmente pegar em dois atores que tu assim do nada, ou pensando, nunca irias juntar, e criar ali uma química do caralho. Pois, e na altura eram dois gajos que estavam completamente nas ruas da amargura. Tavam, o gajo pegou nos dois, estavam os dois nos mas dois. Mesmo estes, quer dizer, não tem perfil absolutamente nenhum para este tipo de filme. Zero, zero, zero. Tu nunca ias juntar estes dois gajos, nunca na vida. E realmente a coisa casa ali, pá, que nem gira. Isso é trabalho de realização, e epá, e resultou muito bem. Eu gostei muito do filme e recomendo, assim, dos filmes de ação, dos filmes mais porreiros que vi ultimamente. Tenho que ver. Eu gosto muito deste estilo do buddy cops, e epá, para mim é o que tu disseste, são sempre filmes descontraídos e que um gajo vê sem pretensões, sem estar à espera de nada do outro mundo, mas que diverte sempre, porque cria sempre ali umas relações muito giras entre as personagens. Também sim, quando não conseguem fazer isso, o filme está morto. É isso. Não conseguem criar essa química. Não, é que depois chegou-se a um ponto em que estes filmes ou são aquelas comédias abebezadas, não é? Com a gorda, ou com, não é? Que juntam partes prováveis demais, para maiores doces, não tem piada nenhuma. Pois, e cai muito naquela comédia do Saturday Night Live, e pouco na parte do policial, não é? É, sim. Completamente. Tem sempre um gajo da ação a sério, e depois tentam pôr outro da comédia. Ou seja, é este estilo de arma mortífera, que nunca esqueceu a comédia, deixou de existir quase praticamente. E que era um estilo violento, e é isso também que eu gosto. Este filme está aqui maiores de 14, pá, mas este filme é um filme para maiores de 16. É um filme violento, tem aquela violência necessária, não excessiva. É pá, que um gajo tem imensas saudades. O primeiro e o segundo Arma Mortífera tinham horrores, e nunca sim, mais muito, o terceiro mais e o quarto já é um bocado pronto, pá, mas pronto. Mas mesmo assim, era a cena deles os dois estarem juntos que fazia o filme, né? Que era o brilho do filme, era o o Riggs, e já não me lembro, sim, como é que se chamava o Murtaugh, o não Danny é? Glover. Acho, era, é. Acho que era alguma coisa assim. Vai ver uma série agora. Pois, pois vai. Também já vi. Vai ver série de tudo que existe no mundo. O tá Kiss bem. Kiss Bang Bang, relembro-me, até tinha cenas que os gajos falavam para a câmara e tudo, que não era? Epá, eu acho que sim também. Falavam para o espectador, acho que sim, acho que estava muito, foi muito engraçado na altura. Sim, e o gajo, pois o gajo tem sempre cenas em que um gajo leva um tiro na mão, ou aleija a mão, ou de pá, assim, sempre assim uns tirositos gratuitos, pá, sempre cenas porreiras que eu... Uhum. Era muito engraçado Kiss Kiss Bang Bang. Das cenas que eu me lembro melhor das armas mortíferas quase todas, não sei qual deles é que foi, é a cena do... Acho que é logo no início do filme que o gajo está a cagar e tem uma bomba, não, isso se pode levantar. Isso, eu acho que isso é no 2, não é? Não sei, já não me lembro. Sim, sei que o gajo não se podia mexer e depois vai lá a polícia toda e a equipe. Tem uma e bomba está, tipo, na sanita, sentado, não é? Tem uma bomba na sanita. Eu acho que o gajo puxa, não é? Arranca do lado. É no 2 que os gajos limpam a bófia, tentam limpar os bófios todos. E é no 2 que o 2 tem o melhor final de sempre, que é o gajo lá, o Mel Gibson baleado no chão com um monte de tiros, e os dois acabam lá, os dois a rir cheios de sangue e o caralho, e a câmara sobe. Pá, tem que rever. É um final. Urgentemente, tem que rever urgentemente. Just a flash wound. E este filme traz um bocado. E o Shane Black tem feito um bocado esse trabalho. Pá, isso é de louvar.